Agora eu vou fazer um samba diferente para enaltecer meu povo, minha gente. Quero cumprimentar a todos meus amigos, os que acabam de chegar e aquele que é mais antigo. Mando um axé pro Didi, menino bom de pandeiro. Axé também pro Andó, baixinho e bom partideiro. Também quero saudar o bom baiano Cumpadinho, que está sempre a dedilhar as cordas do cavaquinho. Vai agora um abraço forte pro Ronaldo, velho camarada, que no repique é de morte e encara qualquer parada. Salve, salve, mulato já já, salve Paulinho, voz de trovão, dupla ruim de encarar no gogó e composição. Com tanta gente bamba, veja só o que aconteceu. Nasceu o Kombi na samba, o Kombi na samba sou eu. Com tanta gente bamba, veja só o que aconteceu. Nasceu o Kombi na samba, o Kombi na samba sou eu. Mando um axé pro Didi, menino bom de pandeiro. Axé também pro Andó, baixinho e bom partideiro. Também quero saudar o bom baiano Cumpadinho, que está sempre a dedilhar as cordas do cavaquinho. Vai agora um abraço forte pro Ronaldo, um velho camarada, que no repique é de morte e encara qualquer parada. Salve, salve, mulato já já, salve Paulinho, voz de trovão, dupla ruim de encarar no gogó e composição.